Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação, Guizão e Oliver Pérez. Olá, ouvintes, está começando a 50ª edição do Nerdrops, olha aí. Ué, fazer o quê, né? É edição de aniversário, não é? Não, nosso aniversário, cara, ou tem que ser Nerdrops 51 ou no 69, né? Então vamos guardar. Essa semana teremos Trilha dos Predadores, Valhalla Rising, imagens do Jason Momoa como Conan, vamos comentar sobre a bilheteria do Prince of Persia, roteiristas sobre o filme do Doutor Estranho, entre outras, e vamos para os e-mails. Nerd Mail. Para mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops 49. Estou aqui com o... Oliver, como sempre. É o que resta, né, mano? É o que sobra, né? Bom, vamos aos nossos recadinhos? É, e vamos rápido, né, cara? Porque afinal de contas, depois da choradeira que foi o programa passado, a galera se comoveu, né, com o nosso pedido. E eu acho que cada um dos ouvintes mandou e-mail, porque simplesmente eu pedi para um assistente meu lá na firma, por favor, imprime para mim lá. Ele me veio com, sabe, um tapete vermelho desenrolando. Os ouvintes resolveram resumir a semana deles aqui nos e-mails pra gente. Basicamente, tem alguns que acham que resumiram a vida toda. Bom, mas a gente agradece mesmo assim, viu? Menos um, mas a gente vai dar o troco. Mas... Bom, primeiro recadinho, como sempre, aos nossos parceirões aí da Rádio Animix. Todas as terças-feiras, às 10 horas da noite, programa da semana, e reprisa às segundas e quartas, às 8 horas da manhã, e quinta-feira, às 10 da noite. Se vocês quiserem, é só acessar www.radioanimix.com.br. É, além do Nerdrops, né, tem outras atrações, né, outros programas de rádio, vamos dizer assim. Sem mencionar, né, que é coisa que muito nerd gosta aí, da cultura otaku, anime, mangá e afins, né, pra quem gostar aí, fica a dica. Da parada. É a dica da parada. Quem quiser, vai lá. www.radionix.com.br. É, no site virtual, tá? No site virtual. Toca a vinheta agora, Oliver Pérez. A Podosfera Brasileira entra em campo para o Bolão Podcast Brasil. E você também pode ser convocado para fazer parte desse time. Venha participar desse bolão da Copa do Mundo com outros podcasts e ouvintes e adivinhar o placar dos jogos. Entre agora mesmo em www.futefan.com.br para saber mais e comemore com a galera este gol de placa! E é isso aí, gente. O Nerdrops está participando, como a gente já vem destacando isso nas duas últimas semanas, do Bolão Podcast Brasil. O que, que é o Bolão Podcast? Bom, foi idealizado aí um bolão onde conta, né, com a participação de podcasts e ouvintes. Vamos ter aí prêmios específicos para cada setor. No caso dos podcasts, quem acertar mais os resultados dos jogos que aconteceram e que acontecerão, né, já que agora a gente está entrando aí para as oitavas de final, e já contamos aí já com uma nova lista lá pra galera chutar os resultados e tal. Os podcasts estão concorrendo aí a 30 segundos de jabá pra cada podcast participante, o que é uma boa, né? Você sabe que a gente já vai ter que disponibilizar 30 segundos pra alguém, né, cara? Porque a gente deve estar em que? 90º na classificação desse negócio. Pera aí que eu te falo agora. Nós estamos na colocação 573. Nossa senhora. Mas a gente não sabe se todos os pontos são válidos, se realmente, porque tem uma galera, cara, que tá com, porra, ponto pra caceta, né? É meio que apelão, né? É, eu achava que quem fosse fazer mais pontos nessa Copa aqui em termos de bolão seria as mulheres, né, cara? Que só deu zebra, cara. Mas, enfim, então o prêmio pros podcasts é esse, né? E entre os podcasts houve uma arrecadação de uma verba aí que é destinada pro prêmio dos ouvintes que estão participando. Então, quem chutar, né, mais certo aí os resultados da Copa do Mundo de 2010 da África do Sul, vai faturar aí um iPod Touch segunda geração de 8 GB. Puta de um prêmio. Que beleza, hein? Então é só se inscrever. Quer dizer, já deviam estar inscrito há muito tempo lá. É www.futefan.com.br. Vai lá, se inscreva, palpite e concorra. Participe da parada. Participe dessa parada você também. E antes do próximo recado, Oliver Pérez, eu quero falar algumas palavrinhas para o nosso querido Lucas. Fala algumas paradas para ele. meu querido. Provavelmente você trabalha com comunicação, ou acha que trabalha, porque chegou cheio de semióticas, não sei o quê, e relações, e análise de interpretação, né? Então eu quero dizer o seguinte pra você, como você sabe, como você provavelmente deve saber, nada é veiculado, meu querido, sem autorização prévia do cliente, ok? E os nossos amiguinhos da Taverna do Hugo Encantado odiaram tanto o merchandising que a gente fez, que é o seguinte, fala aí, Oliver Pérez. Pô, então eles estão, a galera tá tão triste com o nosso destaque aí, que, né, já garantiram aí que querem participar em mais sorteios, fornecer mais prêmios pra galera aí. Toma, né? Garotão! Toma! Você não precisa participar, você se sentir ofendido no nosso canal. Não, a gente até entendeu, né, cara, mas o assim, ele reclamou muito que a gente usar a palavra parada numa propaganda, né, num meio de comunicação. Ele reclamou que a gente usa uma linguagem muito coloquial, né, pra destacar a divulgação dos nossos parceiros, enfim. Bom, é isso. Reclamou que a gente fez jabá da loja física, né? Cara, isso daí é normal. Se você tem condições de ir em São Paulo conferir a loja do Ogro Encantado ao vivo, com seus próprios olhos, eu disse o endereço e tudo mais, porque realmente compensa. Lá tá as paradas vintage. E é lá que você baba, cara. Tá tudo à mostra, tá tudo na vitrine. Eu conferi pessoalmente, entendeu? E algo muito bonito pra se ver. Quem curte aí tudo que for em termos de quadrinhos, RPG, action figures, né? Já em homenagem ao eu tô achando melhor a gente estender por mais uma semana essa promoção no Twitter, porque aí a gente anuncia no próximo cast, né? Porque a gente vai fazer o sorteio. Então, galera que tá participando, faz o seguinte: post do Nerdrops 50, ele vai sair com a hashtag PromoNDDK, entendeu? Tem que seguir o arroba Nerdrops, tem que seguir o arroba Taverna Ogro aí, ó. Outra parada interessante pros nossos parceiros. E você tem que ir lá, cara. Vocês têm que ir na Taverna do Hugo Encantado. Entendeu? Se você não puder conferir a loja no físico mesmo em São Paulo, não podemos fazer nada, né? Distância acontece, cara, mas lojadohugoencantado.com.br tá aí pra todo mundo acessar, conferir. Vão lá, vale muito a pena. E participem. É um prêmio surpresa muito legal, principalmente pra galera de games que tá começando a acessar o Nerdrops aí, graças aos nossos terceirizados Nowloading News. Como já comentado, pra conferir a loja virtual, é só conferir lá no www.lojadoogroencantado.com.br. É loja do Ogro Encantado, não é do mundo encantado, não, viu? Além de crítico, é surdo. Ele vive em outro lugar, né, cara? Acho que a pedra que ele dorme embaixo não deixou o áudio correr até ele. Vai estar no post certinho o link. E pra quem quiser ir no físico, né? A loja fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1795/1827, né? Tem dois números. E fica no Shopping Vitrine Iguatemi, que é sobre loja 25. E fica em São Paulo. Se você quiser mais informações, você pode falar direto com a galera lá, o Pedro, a Mariana. Eles têm os telefones lá, tudo DDD 11, tá? 23640268 ou 30619842. A loja funciona aí das 11 horas até as 19 horas. Confiram lá. Já que temos bastante e-mails, até bem extensos, vamos contar hoje com a assistência do Sr. Kodoji. Então, lê esse e-mail aí, o Vinícius Maciel. Então, galera, o Vinícius Maciel mandou aqui o e-mail pra lá. Vocês são mesmo um bando de viadinhos. Basta ficar em algum episódio sem receber e-mail e começa a receber, né, e-mail. Muito... É você que tá dizendo, hein? Muito bem, né? Você que tá dizendo. Ficam algum episódio sem recebem e-mail e começam a escrever igual uma tanguinha no cio. Você acha que eu acho que é por isso que a gente não recebe e-mail, né, cara? Com tanta frequência que as pessoas têm medo de deixar escapar alguma coisa. Não, que isso. A última vez o cara digitou com os cotovelos e deu azar do SUS se ler, né, velho? Vai fazer o quê, cara? Mas não, o que importa é a ideia, viu, gente? Fica tranquilo. Vou deixar uma dica aqui para que o podcast fique infinitamente melhor. Tirem todas as partes que vocês participem e deixem apenas a parte terceirizada pelo Nowload. Poderiam até trocar o nome do site para Nowload. Tipo, a gente precisa continuar lendo o e-mail. Não, vamos mandar ele pro chuveiro? Vamos mandar ele pro chuveiro e não vamos continuar lendo o e-mail dele. Brigadeiras à parte, até hoje não consigo imaginar como um desenho chato como os Smurfs pode ficar bom no cinema. Smurfs com dois Fs, é um só. com tanta certeza pensaram neste filme quando souberam que Avatar fez sucesso com seus personagens azuis. Aí, ó, cara, eu acho que eu até concordo de certa forma com isso. Tenho que confessar uma coisa. Passei a escutar o Nerdrops assim que o Nowloading acabou. Para minha surpresa, algumas semanas depois fizeram fazer parte do Nerdrops. Com o fim do Nowloading, eu não pedi apenas um ótimo site podcast. Pedi também o lugar onde eu escrevia as minhas notícias diárias sobre games. Foi uma ótima ideia vocês trazerem eles para falar em noção de games. Continuem assim fazendo um excelente site e podcast. Vida longa ao Nerdrops. Diz que o Smurf morreu, o Dr. Manhattan vai fazer uma ponta, né? Tem que ver que ponta que ele vai usar essa. Se a chapeletinha já tem. Só falta pintar de vermelho, né? Pior que ele é um Smurf onipresente, onipotente, onisciente, né, velho? E o Elton Antônio Gomes diz o seguinte: salve, senhores, Oliver, Polar, Guizão e Sus. E é claro, galera do Download, que roubou a cena no último cast. Certamente que sim. Bom, acredito que vocês terão uma galera mandando e-mails e comentando da E3. Olha só, rapaz, descobriu. Pra compensar os e-mails nulos do último cast. Então vou evitar comentar de games e, como sempre, mandar coisas completamente irrelevantes. E os Smurfs, hein? Por que essa tendência de se fazer filmes em tudo que era sucesso na década de 80, 90? Nem tudo era bom. Aliás, boa parte das coisas era bem ruim. Cara, sabe o que eu tava imaginando esses dias? Eles começarem a fazer filme do Chitãozinho e Chororó, sabe? Já que nos anos 80... Zezé de Camargo e Luciano já tem, velho. Fazer... Imagina só o Chitãozinho e Chororó, cara. Um filme assim, com aquele Mullet 2, velho. É uma receita que deu certo. Mas os filmes com maior bilheteria ou qualidade hoje dificilmente são esses remakes bizarros. E o filme dos Asteroids? Não vou filmar Tetris também? Puta, Tetris podem, velho. Nossa, cara. O que vão fazer com Tetris, velho? Pô, tem um vídeo do Colégio Humors, já viu? Do Deus do Tetris. Eu não vi ainda, cara. Eu vou deixar no post aqui, cara. Tipo, os caras são, tipo, no céu, assim, tá ligado? Os caras estão conversando e tem um cara que fica falando as peças que caem. Então, tipo assim, o cara vai falando lá, tipo, é, ó, é que caiu o L. Aí não sei o que. Aí o cara vai montando, né, velho? Aí só falta, cara, um espacinho pro cara, pra aquela barrinha, tá ligado? Aí o cara começa, square, tô mandando no quadrado, cara, para, ele é só um humano, não sei o que, pra que ele caga, cara. Olha que ele caga no negócio, que ele tapa o buraquinho, o cara manda. Bar. Aí vem a barrinha, tá ligado? E ele continua o seguinte: e acrescentem mais um na lista das pessoas esperando ansiosamente por Scott Pilgrim. Achei a ideia, o enredo e a ambientação muito boas. Nunca tinha dado bola pros quadrinhos por ter um traço que nunca me chamou atenção o suficiente. Lelosei nas férias. E já que a moda agora é Kick-Ass, o filme foi realmente excelente. Foi como o Nerdrop 7. Tão bom que nem o Nicolas que estraga. Olha, garoto, rapaz. Curso de memória fotográfica Oliver Pérez, hein? Novo curso. É isso aí, ó. Pra complementar módulo, a aula, hein? De trocadilhos e tal. Pô, falando nisso, o Nerdrop 7 foi o Nerdrop que eu entrei, cara. Foi você que deu esse nome, filho. Foi o descabaçamento do Oliver, né, cara? Sem vaselina. Só comentando das possíveis implicações sociais que um filme desse pode trazer para algumas pessoas. Afinal, já pensou alguém que vê o filme e tem a ideia de fazer a mesma coisa? Ser vestido de super-herói para combater o crime? Pois é, já fizeram. A regra que besouro herói.blogspot.com vai estar no post. Claro, não sei se a veracidade dos relatos, mas o número de blogs semelhantes estão aumentando. Se o pessoal procurar mais a fundo, vai encontrar outros casos por aí. Pô, ele também manda algumas dicas aí pro momento sofá, talvez nós adotemos. Muito obrigado, Elton, e continue mandando e-mails. E o Topeira Histórica manda e-mail, é Topeira, né? Já mandou e-mail pra gente, imagina que seja isso mesmo. Não corrigiu nem nada, né? Tadinho dos nerdinhos, não receberam nenhum e-mail, é? Que dó. É, antes eu só ficava na arquibancada, mas agora com o meu próprio podcast, olá, divulguem, pelo amor do ser supremo que vocês acreditem, que eu imagino que seja o topeirahistorica.com.br. É o Topeira, do histórica.com.br. Ah, que topeira eu sou. E aquele, né, nos apoia, né? E eu vejo agora como a parcela da audiência que participa é quase nula. Sobre o episódio, estava ótimo. Só não entendo pra que se fala dos Smurfs. A galera gostou dos Smurfs, né, velho? Tá só em meio de Smurf, cara. Puta merda, hein? Esse desenho não tem anda de nerd, imagino que seja nada de nerd. Só é nostálgico para pessoas da nossa idade e ruim. E pro fulaninho, acho que foi o Guizão que falou mal de Tom e Jerry. Foi o Guizão. E é Guizão, é Guizar 1, não é Guizão, não, de... Não, tudo bem, cara. Ele só acertou o Smurf até agora. falou mal de Tom e Jerry. Vai pro inferno, cara. Ô, Guizão, vai pro inferno, velho. Eu poderia ter dito algo melhor, mas o desenho era muito bom naquela era, e em que os movimentos eram sincronizados com músicas orquestradas, coisa que não são mais feitas hoje em dia com essa punhetagem visual de 3D. Um abraço pro vocês, topeira. No caso aí, o podcast dele é o Visão Histórica, agora sim, está nicho, né, do site histórica.com.br. E se meu querido topeira, Tom e Jerry era uma b... ok? E continua sendo uma b... Os filhos do Tom e Jerry são uma b... Os jovens Tom e Jerry são uma b... Não, então, cara, eu vou pro inferno, eu vou pro inferno e vou encontrar e o barbeiro, porque os dois... Não, cara, acho que é bem feito. É bem feito pra quem via, né? É. A trilha sonora era legal. E os pés, aqueles pés da gorda lá que ficava em cima da cadeira. É da, cara, da, era... da dona Anastácia lá. Tia Anastácia, é. Porra, cara, só vai. Ah, tem uma cena que eu gosto, cara. É aquela do ahá, Tom cai na porta assim. Ah, muito boa. Tá ligado? Ele fica ahá, aí vira pá, ahá, ahá. Oh, essa é da hora mesmo. Ah, eu gosto de ter Jair, sim. Olha lá, ó, ele se lembrou aqui também, ó, do anima- dos animais dos boxes dos vinténs aqui, ó. Olha só, esse aqui, ó, exemplo de e-mail, quando vocês forem mandar, ó, nome, idade, idade, ó. Ricardo Pascoal, 22 anos, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Olá, pessoal. Com relação ao filme Resident Evil, é aquela coisa. O 3D tá aí, tá na modinha, eles devem estar pensando, por que não? Além do que, sempre vai ter um idiota como eu, sabe? E vai ser uma merda. Mas vai dar uma conferida só porque é fã do jogo. Pontuação péssima, né? Pô, chega disso, vai. É, o Kodojo chegou hoje pra impor limites, cara. É isso aí. O bom é que ele não vai poder xingar a gente, né? Porque o culpado foi o Kodojo. Já no caso do filme dos Smurfs, a primeira coisa que lembrei quando assisti o teaser foi que o filme do gato, ou seja, não preciso dizer mais nada, né? Acho que o caso desse filme é apelo à pura nostalgia dos fissurados no desenho. Ah, desculpa, cara. Tem alguém fissurado no desenho de Smurfs, velho? Tem um moleque que morreu enforcado lá, né? Falando em nostalgia, a E3 esse ano foi um show. Falo especificamente da apresentação da Nintendo, que considerei a melhor. Embora a Sony tenha trazido uma enxurrada de jogos, faltou exclusivo. Com a Microsoft não foi muito diferente. Trouxeram bons jogos, mas nenhuma novidade que já não tivesse vazado pela internet. O sensor de movimento das duas empresas não me impressionam em nada. Embora o Kinect da Microsoft tenha me inspirado no quesito de interação com a máquina. Imagino isso implementado nos PCs. Aí acho interessante e também apenas como interface de auxílio aos jogos e não como controle principal. Pois jogar um game de corrida com os braços tendidos no ar é ridículo. Ah, cara, eu concordo, assim, tipo... É, ficar lá com os braços no ar e tal, ou sei lá, ter que adaptar uma régua, qualquer coisa pra você usar no Kinect, que vai ser meio ruimzinho mesmo. Por exemplo, como acho que foi o Rick que tava falando, esses simuladores, cara, tu vê e tu já pensa assim, porra, não, cara, eu vou comprar um volante, vou comprar um pedal e tu usar esse tipo de coisa, não tu ficar mexendo o braço no ar, sabe? É, cara, aí eu quero ver você mexendo o seu braço no ar e a hora que o cara olhar, vai ver seu Xbox dirigindo o carro. Ah, Renego vai falar assim, nossa, que bosta, eu tô mexendo o braço no ar. Quero ver quem vai ser o cabaço que vai falar isso. A hora que você tiver com uma régua, a hora que você tiver com uma régua na mão e o cavaleiro destruindo os orcs no videogame com o mesmo movimento que você faz com a régua, eu quero ver o nego falando, nossa, que idiota, cara, uma régua. Isso aí eu acho legal, mas, por exemplo, o jogo de corrida... Ah, eu também achei ridículo. É meio ridículo mesmo, cara, mas agora, o jogo de espada, tu poder fazer a movimentação da... fazer o movimento da espada e o guerreiro ali no videogame tá arrancando cabeça, porra, isso é foda, cara. Tá bom, então, ó. Quem não quiser passar ridículo aí, compra o Kinect, dá pra mim, eu posto todos os vídeos no YouTube de eu passando ridículo pra você, tá? E ele continua aqui. Já Nintendo trouxe à tona muitas de suas várias franquias, apelando para nostalgia e aparentemente com jogos muito bem feitos. Inclusive, conceito inovador de novo Kirby para... Será que só eu acho Kirby uma merda, cara, de jogo e de conceito, qualquer coisa? Né? Ah, ô louco, legal. Não, desculpa. Desculpa, cara. Eu não consigo achar Kirby legal. Tá desculpado, continua agora. É inspirado no comercial do primeiro jogo da franquia de 1993 pra Nintendo 8-bits. Ele manda o link aqui, vai estar aí no post, e ele segue. O 3DS também deu um show apresentando gráficos ótimos, 3D sem a necessidade de óculos e com uma gama de jogos bons já confirmados. Por isso, embora tenha ficado empolgado com Metal Gear Solid Rising, Gears of War, entre outros jogos, a Nintendo fez um show à parte para aqueles que cresceram jogando seus games. No mais, ótimo cast, só não deixe mais o Sushi escolher a música de encerramento. Abraços. Briguem com o Oliver Pérez, que fez o rodízio aí, quem escolheu a música. Ah, mas era o certo. Você tinha escolhido um tempo atrás, eu tinha sido o último polar também, eu só lembrei do Sushi, velho. Só que eu... Mas você viu o que dá. Você viu o que dá. Você sabe como é que é. É, o Kodojo tava me cobrando hoje mais cedo ainda. Né? Só não deixa mais eu fazer essas coisas. Eu falei, cara, vira e mexe de uns 4 em 4 meses deve acontecer isso. Vocês me desculpem. E o Maicon do Santos Bad, que pelo visto furou a concentração da seleção, então mandou e-mail pra gente. Muito obrigado. Que bosta, hein, parceiro de gol, que quase que você fez um gol, hein? Boa noite, Alan Polar, Guizão e Sucesso Verdades. Quero agradecer pela última edição do cast. O comentário sobre os Smurfs, é tudo sobre Smurf mesmo. E teria ocorrido algum trocadilho com o médicozinho e ginecologista das tropas estelares? A ideia pra camiseta Keep Flapping, o seletor de canais comparado com a roda do Conan, Scott Pilgrim e os Vingadores, levando-se em conta que o futuro Capitão América atua no filme e Oliver Pérez sendo chamado de Rain Man do Nerd Drops. Trocadilhos infames, como sempre, uma ótima forma de começar a semana. Não sei se os leitores podem sugerir matérias para o momento sofá, mas sugiro fotos da atriz Tori Black, atriz pornô que interpretou Mulher Gato. Opa! É, ela tá de Mulher Maravilha. Vamos deixar pro momento sofá, depois a gente faz nossos comentários. Ele pede desculpa aqui, ó. Ele pede desculpa porque o e-mail ficou gigante, mas não se desculpou, cara, porque o seu e-mail foi o menor de todos. Estarei te dando parabéns novamente por vocês dedicarem o tempo de vocês em produzir um programa tão divertido. Muito obrigado. Bom, e finalizando, desculpa aí, galera, que a gente não vai ler alguns e-mails. Cara, foi muito e-mail. A gente agradece todo mundo que enviou. Vocês podem ter certeza que a gente leu todos, mas tá muito grande os e-mails e tem muitos deles, né? Vamos favorecer o nosso antigo ouvinte já, Eduardo Cosso, que segundo o Tosco Chanchado é o ouvinte mais acabado de todos. 31 anos, de São Paulo, SP. Ele manda: o trailer de Scott Pilgrim está sensacional. Não vejo a hora desse filme estrear nos cinemas. Antes de ter acesso aos quadrinhos, eu nunca imaginava que seria estilo anime. Ótimas expectativas sobre a qualidade do filme, que é certeza que não será o estilo Speed Racer. Olha lá, olha lá. Fala antes, não fala antes, hein? Não dá ideia, rapaz. Aqui pra você, Kodoji. Aliás, ele colocou um I e S. Aliás, eu gostei desse filme. Respeita o anime e nos coloca dentro daquele mundo. Anime ou mangá? Eu concordo com o Eduardo Cosso, cara. Eu gostei pra caramba do Speed Racer também. E acho que foi, assim, seguir um pouco da proposta do desenho e ser bem exagerado e tudo. Lógico, né, que aquela... O Fast and Furious dentro da fantástica fábrica de chocolate do Johnny Depp foi muito porra, velho, essa daí foi a melhor comparação de todas, velho. Peraí, você gostou do filme? Você gostou do filme do Speed Racer? Eu gostei, cara. Ah, vai tomar o seu... Deixa eu derrubar isso. Não, cara. Eu fui sem cérebro pra ver esse filme. De boa, eu peguei e falei assim: ah, vá pra merda. São 6 pilas que eu tava pagando na hora ali. E falei: vai de vez. Mas o desenho eu não achava exagerado. Eu achava chato só. Acha, Oliver? É um desenho maravilhoso, clássico. Assim, desanimei foda pra ver. Excelente, excelente. Orquestra, ótimo, sincronizado. Maravilhoso. Logicamente, tem gente que queria algo mais real, mais adaptado, o que é estranho, já que sempre reclamo que no cinema tudo foge ao original. Senhor dos Anéis, depois que assistimos as versões estendidas, o original se torna ruim de assistir. Ainda considero As Duas Torres e O Retorno do Rei muito melhores que A Sociedade do Anel, sem dúvida nenhuma. E sem o... Eu acho O Retorno do Rei melhor que todos os outros dois. Eu acho O Retorno do Rei melhor do que todos os outros filmes do universo, né, velho? Bom, aqui ele continua aqui sem o Guillermo del Toro, o primo do Guizão, o filme do Hobbit deve perder muito. E ele ainda complementa que Esquadrão Classe A é um filme muito divertido, com exagero nas cenas de ação, coisa que eu gosto muito, afinal é cinema comercial pro verão americano, o que eu concordo completamente. Cumpre o que se propõe, basicamente, nada mais, nada menos, né? Agora espero voltar ao normal nos meus e-mails, afinal estava cobrindo as férias de uma funcionária e trabalhei feito escravo, valeu. Valeu, muito obrigado, Eduardo Cosso. Beleza, essa foi a leitura de e-mails do Nerd Drops 49. Essa foram a leitura? Essas foram. É isso mesmo? Ah, tá. Não, porque eu vi errado. Que filho da p***, não é? E simbora pro cast. Demorou, né? cinema. Vamos aos destaques de cinema. X-Men First Class já tem o seu Magneto. Peter Jackson dirigirá os filmes de O Hobbit. Marvel quer apresentar personagens de segundo escalão em curtas-metragens. Bilheteria de Prince of Persia é a maior dos filmes de jogos. Marvel quer apresentar personagens do segundo escalão em curtas-metragens e já estão contratados os roteiristas para o filme Doutor Estranho. Bilheteria de Prince of Persia é a maior dos filmes de jogos. Já existe ator cotado para ser o novo Snake Plissken. Já foi disponibilizado aí um novo trailer para o filme Predadores do Robert Rodriguez. É, na verdade ele tá na produção, né? O vídeo mostra aí heróis humanos que chegam ao planeta dos caçadores, predadores aí, das criaturas, né? Que chegaram aí em vários filmes já, inclusive nos tristes filmes de Aliens vs Predadores. Tristes, né? Sendo educado. É, o segundo vale pela violência, né? Vale. O segundo vale pela violência. Isso, muito bem. Bom, se tem algo positivo pra falar, é isso, né, cara? Bom, no cinemas brasileiros ele vai estar chegando no dia 30 de julho, né? Ele tem a direção aí do Nimrod Antal e tem um elenco formado aí por Topher Grace, Adrien Brody, Alice Braga, Danny Trejo, Lawrence Fishburne, Derek Mears, Brian Steele e Walton Goggins. Cara, diz pra mim que filme do Robert Rodriguez não tem Danny Trejo, né? O Danny Trejo foi demais, cara. Ele é um cara, sei lá, eu sempre via ele, né? Ele não tinha nome pra mim, ele era um motoqueiro. Porra, cara, depois você começa a ver os filmes que o cara faz, né? Puta, o cara, não vou falar que ele é um exímio, um ator, né? Merece ganhar um Oscar, porra, por tudo isso que o cara faz, o cara é excelente, né? É, o cara é uma figura, né? Uma figuraça, só que ele acabou ficando e ficou. Pô, ele é o único cara, que não precisa esconder as tatuagens, tá ligado? Quando vai fazer o filme. Tipo, a tatuagem é o cara, entendeu? Tipo assim, preciso pegar um cara com uma cara de bandido, todo tatuado, tá ligado? Ah, vamos fazer tatuagem num cara legal? Não. Liga pro Danny Trejo lá que o cara topa, sabe? E ele tem carisma também, cara. Puta, ele é muito carismático, cara. Sabe qual é o melhor filme, cara, que eu já vi com o Danny Trejo? Pequenos Espiões. Não é Pequenos Espiões, cara. Não é Pequenos Espiões. O Oliver acho que vai saber. Jimmy Bolha. Puta que pariu, velho. Esse daí é do Príncipe da Pérsia aí. Isso, do Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, cara. Nossa, que filme idiota, velho. Puta, é bom demais, cara. É bom demais, cara. Eu mesmo não acredito que eu fiquei até o final desse filme pra ver, cara. Eu adoro, tem esse filme, cara. Esse filme é engraçado. A hora que ele vai tomar cerveja, mano. As improbabilidades que acontecem na vida do cara, né, velho? Do Jake Gyllenhaal lá, cara. Pô, pra quem não sabe, o Jake Gyllenhaal, esse filme meio que o Danny Trejo participa, né? O que que ele é? Um motoqueiro? Era algo assim, né? Um motoqueiro de uma gangue. Como não, né? Ele é um moleque que supostamente tem uma doença, né? Que o corpo dele não aguenta bactérias que normalmente a gente aguenta, né? A gente tolera. É, que é deficiente, tipo do óleo do... O moleque da bolha lá mesmo, tem que viver numa bolha de plástico. Então, né? Aí ele desenvolve uma bolha no qual ele possa se locomover, né, cara? Porque antes ele só vivia isolado na casa e tal, cara. Meu, as aventuras que o cara passa pra conhecer o mundo afora, velho, Demais, cara. É demais, cara. É, provavelmente é a melhor coisa da notícia do Predadores. Bom, quem quiser conferir o trailer aí, Predadores Sanguinolento. Não, mas o trailer vai ser legal pelo filme, assim, né? Não que quem vai ver Predadores, a gente sabe, né, cara? Não tem, esquece o roteiro, esquece. O cara tem que trabalhar somente no suspense e na ação. Eu acho que é isso que eles se propõem, é isso que eles estão fazendo, né, cara? Só quero ver uma coisa, cara. Humanos sendo estraçalhados pelos Predadores. Humanos estraçalhando o Predador e a Alice Braga, né? A Braga, que é a mulher ali, a brasileira. É, de preferência, né? Não, que eu não lembro o nome, cara. Com pouca roupa, velho. Só isso que eu quero ver no filme. Não quero mais nada. O resto é consequência. Acordou de um verdadeiro predador. A pessoa que exigir desse filme é um babaca, cara. Porque não tem como tu exigir de um filme onde as pessoas estão sendo caçadas por um bando de predadores, cara. É, eles até deram um tom de mudança no filme, né? Porque, na verdade, eles pegam todos os bereces na face da Terra e jogam no planeta deles pra oferecer um certo grau de desafio pra eles, né? né? Que afinal, o Predadores é isso. Eles são uns caçadores de troféus, na verdade, né? Eles estão lá pelo prazer da caça. Nada mais justo do que, né, um filme sanguinolento pros Predadores, que não tem, meu Deus, que o roteiro elaborado, porém, cara, com ação, suspense, eu acho que esse filme vai ser bacana, cara. Pelo menos vai apagar um pouco da amargura que foi, né, os dois filmes do Aliens vs Predadores, que a gente já mencionou. O segundo vale pela violência e só, e boa. Pela violência e pelo aquele cara, líquidozinho, velho, que ele joga e apaga todos os rastros lá. E... Eu lembrei de uma coisa muito escrota agora. O Predadores é a versão sanguinolenta daquele filme O Peste. Com Leguizamo? Nossa. Uhum. Vocês estão com gosto pra filme, velho. Próxima notícia, vai. Pelo amor de Deus, cara. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. Essa semana também saiu o trailer de Red, né, que é a HQ criada por Warren Ellis e Curly Hammer, que acaba de ser adaptada para os cinemas aí com o Bruce Willis, o carecão Derez aí, que o Oliver Perez é fã, como todos nós, peraí. A trama dirigida por Robert Frentic é roteirizada por Eric e John Hober, e fala de aposentados agentes da CIA que voltam ao trabalho aí, né, quando começam a ser caçados. O elenco, além do Bruce Willis, tem Ellen Mirren, Mary Lou Parker, Morgan Freeman, John Malkovich, Carl Urban, Brian Cox, Richard Dreyfuss e Ernest Borgnine. O filme estreia dia 15 de outubro aqui no Brasil. Bom, é o seguinte, cara, o trailer, pelo que eu vi aqui, é um filme mais de comédia, vai ter o seu grau de ação e tal, mas lida mais com a dificuldade de um agente aposentado aceitar a sua realidade a partir da aposentadoria. É difícil deixar a adrenalina pra trás e tal. Cara, a partir da cena que tem a Ellen Mirren, cara, pegando uma metranca e mandando bala, velho, é coisa, pô, de deixar qualquer um louco, né, cara? Imagina sua avó com uma HK-47 lá. Ellen Mirren é que fez a rainha, mano. Sim, ganhou o Oscar, inclusive, por isso. É, mas que da hora a rainha da Inglaterra, mano, batendo bala em todo mundo. Mas eu acho que não tem nenhum filme, né, com o Bruce Willis, tem a comédia que seja puramente de comédia, né, cara? Só aquele Café da Manhã dos Campeões lá. Tem o Meu Vizinho Mafioso. É, mas tem ação também, né? Ah, tem ação, cara, mas, porra, é muito mais comédia, cara. Muito, mano. Eu vi uma coisa demais. Pô, a gente tá um Nerd Drops referências hoje, né, cara? Hoje tá só filme bom, diga-se de passagem, né? É. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. Saiu um novo trailer do Valhalla Rising, que é o diretor Nicholas Winding Refn, que foi diretor de Bronson, e o filme já estreou lá fora e chega aqui no Brasil direto pro DVD dia 14 de julho, e o título é O Guerreiro Silencioso. Que pariu, é um viking ninja. Imagina ele carregando aquelas espadas de 6, 7 quilos, né? Um cavalo, manga larga, né, cara? É super sorrateiro, né? Uma armadura de full plate, é um elefante larápio, né, cara? Conta aí com o Mads Mikkelsen, que foi o vilão do Cassino Royale. Ele é o cara que dá as boladas no saco do Daniel Craig? É ele mesmo. Jesus amado. Ele é um guerreiro mudo de força sobrenatural, que depois de escapar da escravidão de um chefe bal, termina um barco viking em uma expedição em volta de neblina para uma terra imprevisível. É produzido pela Vertigo Films e será exibido em home video aqui no Brasil pela Fox. Porra, que cara, o trailer é animal, velho. Que pena que isso tá sendo no cinema, hein, cara. Pelo trailer, a gente nota que é um filme super bem produzido, né? Pô, cara, um mega trailer aqui, legal pra caramba. Eu acho que é porque não tem ninguém, assim, de peso mesmo, né, cara? Não. Então, o Mads Mikkelsen, ele já passa o tempo aí, apesar de ele já ser não um ator velho, mas um veterano na área aí. A gente pode conferir, ele tá aí no novo Fúria de Titãs, ele tá no Rei Arthur, tá? Como vilão do Cassino Royale, entendeu? E eu quero saber o que os diretores têm contra ele, porque no Cassino Royale ele chora sangue de um olho só, né? E aqui arrancaram o olho de vez, né? Foi uma produção que custou o olho da cara, será? Eu acho que não foi tão caro, porque o Cassino Royale fez ele chorar sangue, né, velho? Mas quem soltou lágrimas de verdade foi o James Bond, né? Puta que pariu. Ah, só de lembrar já... Tá até um gosto ruim na boca, né? Aprende que nem o Vitinho, coloca os ovos na boca, né, velho? Os ovos vão parar na boca, né, velho? Se fosse o Vitinho naquela cena, não aconteceria nada. Mas se desse, eu tomasse um tapa na cara, né? É verdade. Bom, assim, pelo trailer que a gente nota, eu não sei, eu acho que não vai ter muita ação no filme, cara. Vai ter esse lance de tensão e tal, porque é o ar que dá, né? Esse lance aí da neblina, do cara, dos caras navegarem meio que às cegas, uma terra meio escura, né? É totalmente aquele ambientado, né? No mundo viking, né, cara? Eu achei super legal, assim. Infelizmente ou felizmente, né? Vai ficar acessível pra todo mundo aí. Vai sair direto em DVD no Brasil no dia 14. Eu acho que, cara, vale a pena. Lembrando que o filme é Valhalla Rising, mas vai chegar aqui como o Guerreiro Silencioso, seja lá como for isso, né? O Viking Ninja. Ah, rapaz, silencioso porque ele é mudo, menino. É silencioso porque ele não tem armadura, o filho da puta, né, velho? Não só, rapaz. Fazer conexãozinha aqui. Porra, sacanagem chamar o cara mudo e silencioso, hein? Que trocadilho do caralho, né, velho? Ih, mano. Ó, o filho do cão, ô silencioso, chega pra cá. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. E o site da Nuboyana Film Studios, né, divulgou a primeira foto oficial de Jason Momoa, né, caracterizado aí como Conan, que vai ser o reboot do filme previsto para 2011. A produção terminou as filmagens recentemente aí, a parte principal, né, mas a equipe ainda não conseguiu determinar, né, em conjunto com o estúdio, uma data de lançamento mais precisa aí pros cinemas. Bom, a imagem aí é, sei lá, não diz nada, né? Uma foto de um cara sem camisa, tira uma foto na praia do Rio de Janeiro, vai ser mil aqui. Foi melhor do que eu esperava, cara. Eu pensei, assim, que ele ia estar muito mais moreno. Não, realmente deu... Aí eu vou concordar, deu uma melhorada, principalmente porque o pessoal tirou aquele visual rasta dele, né, que tem lá no que o SUS tanto gosta, lá no Stargate. Então, realmente ficou um pouco mais caracterizado, né, um pouco mais perto do Conan, assim. É, cara, mas eu achei foda dessa imagem, porque é o seguinte, o Conan anda sem camisa. Ele tem uma espada nas costas, tem uma bermudinha aí de couro e as botinhas. O cara tirou foto da cintura pra cima que não tem espada. Então, tipo, um cara sem camisa. Ah, pode estar na mão dele, né, cara? Então, mas... Pode estar com a espada na mão. Pode estar em qualquer lugar, cara. Tirar a sua foto de corpo inteiro. Pode estar com o pão na mão, né? Pode estar com o que quiser na mão. Imagina aí, o cara tava mijando. Olha pra cá que eu vou tirar uma foto aqui. Pá! Tirou aí, ó. Pela cara dele, foi mais ou menos que tá aí. Peguei mijando, hein? Eu só vou confiar um pouco aí no diretor, que ele fez um filme que eu gostei pra cacete, apesar de muita gente criticar, falar que é uma bosta, que é Desbravadores, mas eu gostei muito do filme. É um filme que conta a lenda de, possivelmente nem seja a lenda, pode ser até um fato histórico, de um choque cultural entre vikings e uma tribo dos nativos americanos, né, porque dizem que já encontraram evidências arqueológicas de que realmente os vikings podem ter passado sim, muito tempo atrás no que hoje é os Estados Unidos. Mano, foi um filme legal, teve uma ação legal, retratou bem os vikings, e o Conan é mais ou menos a mesma temática, né, velho? Caras medievais, sarados, se batendo com espadas de 10 quilos, então pode ser que saia algo de bom aí. É, esperar pra ver, né? Espero que a próxima foto não seja da cintura pra baixo, né? Só mostrando o povo. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. Bom, e depois de toda a bagunça que foi dita a respeito da produção do Hobbit, a saída do Guilherme Del Toro da produção, a demora por parte da MGM, né, e até mesmo o fato dela estar ruim das pernas, né, tá beirando a falência, sendo que ainda só tá meio que se sustentando em duas franquias. Uma que não existe e outra que tá parada, né, que é o 007, e a que tá parada é o Hobbit, que ainda, né, nem se mexeram por algum acaso. Bom, aconteceu muitas especulações nessa semana, inclusive um sucessor do Del Toro poderia contar aí com o Neil Blomkamp do Distrito 9, mas agora o que estão contando por aí é mais ou menos o que a gente previu, que Peter Jackson pode realmente, né, chamar a responsa aí para dirigir o filme. Estão ocorrendo negociações já entre ambas as partes aí, eles estão tentando acertar um cronograma aí para fazer com que os filmes saiam entre os anos de 2012 e 2013, ou seja, o 2012, né, que era supostamente para ser lançado lançado o último filme, né, dos dois, o pessoal já tá adiando mais um ano e jogando pra 2013 ainda. Esse filme vai ser lançado junto com a Copa do Brasil. É, praticamente, né? Pô, e a MGM tá falindo mesmo com o leão, velho, de mascote? Pra quem já tem um leão dentro, e mais os que sofrem dos impostos lá fora... Ah, mano, imposto de renda aí, ó, tá o leão aí há vários anos e tá de vento em pompa, porra. Bom, cara, se fechar com o Peter Jackson e a galera acertar toda essa agenda, né, provavelmente a gente vai dar mais detalhes aí, quem sabe no próximo Nerd Drops, porque tudo indica que a semana que vai ser lançado esse Nerd Drops vai ter mais detalhes acertados entre o Peter Jackson, a MGM, seja lá quem mais for o responsável ainda. Eu acho que, pô, se realmente contratarem ele, vale a pena esperar, né, cara? Não, cara, mas o Neil Blomkamp, cara, é um cara que me faria acreditar, viu, numa boa qualidade do filme. Assim, a gente viu um trabalho do cara só, né, cara? A gente não pode generalizar, mas é mesmo porque o Distrito 9... Não acaba ficando igual. É, exatamente. Mas aqui o Neil Blomkamp de o Distrito 9, que é um filme que trata um assunto mais ficção misturado com a realidade de hoje e tal, né? Mas diretor bom tem que fazer tudo, né? E pra ele fazer tudo, ele tem que provar outros gêneros, e eu não sei se de repente o pessoal tá disposto a colocar ele no Hobbit como primeiro teste dele, entendeu? O Hobbit que vem sendo uma das grandes expectativas aí, desde que a trilogia Senhor dos Anéis finalizou no cinema. Desde que foi anunciado, né, cara, Senhor dos Anéis. Né? Praticamente, né, cara, porque tudo começou lá, né? Tá junto, né, cara, não tem nem como, mano, não pensar na possibilidade, né? Ah, e outra, cara, em termos de roteiro, não vai ser algo tão complexo, né, cara? É um livro, percebe-se que ele não tem complexidade, ele é de leitura fácil, então acho que provavelmente numa adaptação de roteiro, cara, ele vai ser, sabe, vai ser um trabalho muito menor que foi o Senhor dos Anéis, é óbvio, né, cara? E acho que, como o Peter Jackson, ele tem, já tá, cara, super familiarizado com o sistema de pós-produção, né? Três filmes de mais de 3 horas cada, pô. O cara tem que saber todos os detalhes mesmo, né, cara? Então eu não vejo outra pessoa certa pra fazer o Hobbit, não. Acho que o mais indicado é o Peter Jackson, e fica na mão dele tudo que for relacionado ao universo do Tolkien, fechou. É, porque, bom, apesar que mesmo que ele acabe não dirigindo, apesar que agora foi confirmado, né? Também não tem como, né, achar que vai ser ruim, né, cara? Porque a gente ainda tá com a mão no meio ali, né? Confirmado em termos, né, cara? Dizem que ele vai ter que cancelar os projetos que ele está trabalhando agora. Então ele... Cancelar não, né? Vamos dizer, adiar. Alguns possivelmente sim, ele vai ter que jogar pra outra pessoa fazer, realmente. A gente sabe que ele tá investindo tempo aí na adaptação do Tintin, junto com o Spielberg, né? A gente não sabe se de repente isso ele vai deixar pra lá, realmente, porque em termos de proporções o Tintin, né, não tem nem que se comparar com o Hobbit, né? Mas, enfim, dizem que ele vai ter que fazer tudo isso, ele vai ter que reestudar a agenda dele inteira pros próximos 3, 4 anos. Ele não, né? O assessor. Que bom pra ele, né, velho? Só isso que eu tenho que falar. Que bom pro Peter Jackson. Realmente, o Hobbit, cara, tá uma novela triste de se acompanhar, e como o próprio Hobbit anda a passos curtos mesmo, né? É, que não pode perder o anel, né, velho? O Frodo queimou o anel. Ué, e o Gollum que pôs o dedo no anel dele? O pior é que quem queimou o anel do Frodo foi o Gandalf, né, cara? Queimou pra mostrar que não faz nada, né, velho? Mr. Anderson, welcome back. We missed you. E uma fonte, né, interna da Disney informou que a Marvel Studios, né, quer aproveitar mais, né, a vantagem que há sobre a Warner Bros, né, e DC, entre os filmes de quadrinhos aí. Com os principais heróis, né, da editora, em filmes próprios e na iminência de grande junção, que será a longa-metragem dos Vingadores, o estúdio tá se preparando, né, pra lançar filmes com os heróis menos conhecidos, como Luke Cage, Doutor Estranho, em formas de curta-metragem, de uma média de 10 minutos aí, antes dos filmes principais, né, que vai estrear agora aí, Capitão América e Thor. Isso contraria, né, o suposto plano da Disney aí, que dava conta de lançamentos de longas de baixo orçamento para alguns heróis usando diretores novos e alguns produtores. Eu acho que vira mais, viu, cara? Você fazer um curta do que um grande longa de um herói pouco conhecido, né? Assim, eu gostei da ideia, mas tipo 10 minutos, eu acho que, cara, é muito pouco. Não sei. Então, cara, eu acho que aí já não ia precisar, entendeu? Apresentar o personagem. Eu acho que podia contar uma historinha com o personagem, entendeu? entendeu? Pra... A apresentação podia ser o filme, não no filme mostrando como ele vira herói, quem ele é, entendeu? O filme podia mostrar... É, apesar que o Matrix fez isso, né, cara? No, nos lançamentos do Matrix Reloaded e do Revolutions, eles lançaram os curtas do Animatrix antes... Isso, é. Nos trailers, né? No, vamos dizer assim, antes do trailer da atração que você fosse ver, seja lá qual for, entendeu? Então, só que os desenhos tinham de 15 a 20 minutos. Eu sei que eu vi um que foi o voo final de Osiris, né? Que acho que foi o que todo mundo viu nos cinemas, que tem a tecnologia lá de 3D e captura de movimentos daquele Final Fantasy que não tem nada a ver com o jogo, mas que mesmo isso. Assim foi muito legal e tal. Assim, a proposta é legal, eu acho que de repente é só pensar alguns detalhes a mais, né? É, tem que ver como ele vai ser apresentado. Eu concordo, cara. Eu acho bacana, assim, um filminho de 10 minutos e tal. Até porque utiliza eles, né, cara, do que tem que fazer uma produção aí. Porque mesmo sendo de baixo orçamento, cara, é milionário, entendeu? Então que faça uma curta produção bem produzida, do que você acabe tendo que adaptar muita coisa aí e acabando ficando besta, entendeu? Tem uma hora e meia aí, 2 horas de porcaria, entendeu? Um curta do Homem-Formiga, né? É, sei lá. Porra, principalmente, né, cara? Alguém pisando nele, acaba o curta, pronto. Um monte de Python, né? Pezão, né? Bom, e mais ou menos contradizendo com essa proposta da Marvel, né? É, a Marvel Studios, ela acaba já de contratar a dupla de roteiristas Thomas Jane Donnelly e Jonathan Oppenheimer para trabalhar no roteiro do Doutor Estranho, né? Que é um filme que supostamente tá naquela lista de baixo orçamento e tal, que acompanharia em paralelo, né, filmes grandes como Homem de Ferro, Hulk, Capitão América, Thor e Os Vingadores, como a gente vai ver no futuro em breve aí. Não, cara, mas como eles divulgariam esses filmes de baixo orçamento? Eles iam pôr no cinema também? Cara, como todo filme, até então ninguém conhecia ninguém. Grande parte do público não conhecia Scott Pilgrim, entendeu? Mas, pô, não custa nada você fazer um filme interessante com um trailer interessante que você chame a atenção da galera. Você não precisa nem citar que é baseado num personagem da Marvel, por exemplo. Porque não é tipo Scott Pilgrim, por exemplo, que é genérico, entendeu? É um menino, a pessoa, pô, ele é um herói específico, num mundo específico, entendeu? Sei lá. Será que convém, cara, fazer um filme de baixo orçamento, depois ter que investir milhões em propaganda, milhões em divulgação, de um filme que toda de baixo orçamento, entendeu? Eu acho que compensa mais os curtas mesmo, cara. Eu acho, assim, pelo menos nas edições lá dos anos 80, o Doutor Estranho, ele até tinha histórias legais. Você consegue construir esse personagem fora do ambiente aí dos grandes filmes da Marvel. Pô, hoje a gente tem filmes aqui, né? A gente acabou de comentar o Scott Pilgrim. A gente tem o Red do Bruce Willis, que também é baseado nos quadrinhos. A gente tem o outro do Bruce Willis lá, o Substitutos, o Surrogates, que também é de quadrinhos, apesar que foi um fiasco e tal, mas, meu, são filmes de quadrinhos, cara. Só que você tem que explorar isso daí pro cinema. Você não precisa dar destaque, é uma obra de quadrinhos, cara. Eu garanto pra você que acredito que grande parte do público aí que vai atrás de atração pipoca vai saber o que é realmente o Doutor Estranho. E mesmo que não soubesse o que é o Doutor Estranho, cara, vai tendo uma noção que é coisa da Marvel, sabe? Que é quadrinho mesmo. Mesmo não conhecendo o Doutor Estranho, não sabendo nada. Então, cara, mas eu acho que pelo fato de mexer com misticismo e tal, e o cara levar isso a um ponto, né, pra salvar pessoas e ajudar, cara, eu acho que é um tema super, sabe, popular, assim, pra você levar pro cinema. Independente de ser desconhecido, eu acho que não precisa realmente de um curta nesse caso. Eu acho que rende um bom filme, né? Ainda mais um personagem que tem um puta de um background. Ele foi criado em 1963, cara. Então, pô, já é um puta de um chão percorrido. E já tem bastante histórias legais e tal. Pra quem não conhece, né? O Doutor Estranho aí, ele foi criado, obviamente, por Stan Lee. Quem mais? Essa informação que não é necessária, né, cara? Quem mais fez alguma coisa na Marvel, né, cara? Não sei se tem. É, cara. Ah, tiveram pessoas que fizeram. Pô, cara. E o conceito da arte foi pelo Steve Ditko, né? Que foi o mesmo cara que deu a aparência do Homem-Aranha do jeito que ele ele é hoje, né? Do cara magrelo e tal. Bom, aqui, pra quem não conhece, né? O Doutor Estranho, o nome dele, né? Quem diria? O Stephen Strange, né? E começa com SS, né? Como já frisou o Cutrapalli, né, cara? Em Big Bang Theory, que todos os heróis de Stan Lee, né, cara? Começam, o nome e o sobrenome começam com a mesma letra. Né? Exatamente, cara. Então, conta a história aí de um cirurgião renomado e arrogante, que depois de perder o uso das mãos em um acidente de carro, ele parte em busca da cura e ele acaba encontrando, por que não, a redenção, né? Pô, só falta ter Stallone no filme. Só falta ter Morgan Freeman, né, cara? E nesse percurso todo, o personagem, né, ele acaba se tornando o maior mago do universo Marvel. O Mandrake era DC, é isso? Não, o Mandrake é de outra editora aí, a editora do Fantasma, que por sinal também é criado pelo Lee Falk, aqui é a King Features Syndicate, que é a editora do Mandrake. Ou seja, até um outro universo, Guizão. Você mirou e errou feio. Feiaço, né? Nossa senhora, o Cosmides vai acabar comigo nos e-mails. Pode esperar. Inclusive, a gente vai colocar no post aí, anda circulando alguns rumores que o ator Patrick Dempsey, que hoje ele faz a série Grey's Anatomy, preferida do Louis Soucy, tem uma arte, né, feita do Doutor Estranho, baseado na aparência física aí do Patrick Dempsey. Eu achei legal, cara. Quer dizer, legal assim, né, dentro do universo dos quadrinhos, né? Mr. Anderson, welcome back. We missed you. E o filme do Prince of Persia, né, estrelado pelo Jake Gyllenhaal, acabou de se tornar o filme baseado em videogame, cara, mais bem sucedido de toda a história do cinema. Pelo menos, né, nas bilheterias aí. O filme arrecadou 293,9 milhões de dólares, passando, né, Tomb Raider com a Angelina Jolie, meu Deus do céu, feito em 2001, que arrecadou 274,7 milhões. Caraca, velho, Lara Croft faturou... Quase 300 pau, velho. Nossa senhora, hein, velho, por isso que saiu sequência. Nada que com um par de peitos, né, velho? Dois grandes motivos pra ter uma sequência. Bom, apesar do número ser bastante impressionante, né, cara, pro filme baseado em jogo aí, tem muito o que fazer ainda, porque só a produção do Prince of Persia custou 200 milhões de dólares, né? Então ele se pagou, né, mas não arrecadou muito a mais que o gasto, né, que ele teve pra ser produzido. Bom, alguém assistiu? O filme faturou aí, beleza, mas acho que pelo barulho que fizeram, esperava mais do filme, não que o filme seja ruim, achei legal, mas eu, cara, eu fui com uma expectativa muito maior, viu, cara? Eu também, ainda mais sendo Disney, né, cara? Porque, porra, a Disney, né, só faz isso, só arrebenta, né, cara? Só que é o seguinte, eu gostei bastante do filme, achei muito legal a parada da adaga, das areias e tal, porra, achei muito louco, só que, meu, eu achei foda do oba-oba da adaga, velho, porque, porra, tá passando a mão de todo mundo, aquela bosta, aquela... É a adaga sagrada do tempo, cara, todo mundo, cara, pega aquela porra daquela adaga. Pode ser que alguém considere isso como spoiler aí, então, alerta de spoiler, por favor. Tanto que o filme ele nem se prende, tipo assim, a adaga é só um instrumento, né, cara, do negócio. É, a adaga é um coadjuvante da história. É, cara, porque a parada toda nem é a adaga em si, né, é a ampulheta, né, do tempo e tal, mas a adaga só é o gatilho, né, cara, então eles defendem, eles protegem a adaga pra chegar num objetivo maior, né, que é proteger a ampulheta lá, né. Eu achei animal também o leparcou medieval deles lá, que foi foda, foi bem no estilo, cara, do game, né, cara? Puta, cara, eu vi muita crítica, vi muito nego falando que é forçado demais, mas, cara, porra, animal, cara, animal. Forçado demais, tá? É o Prince of Persia que veio desde o Dreamcast, que não é igual ao do Mega Drive, então, porra. Ah, vai reclamar, vai chupar um canavial de gente chata. O filme é muito bom, o parkour todo que os caras fazem no meio do deserto é massa pra caramba. Eu não entendo, cara, gente que reclama dizendo que é exagerado o parkour no filme, sendo que é igual nos jogos, cara. E assim, cara, pelo que eu vi, sabe, ele abusa bem da parada do parkour e tal, mas até onde eu vi, ele não faz nada, cara, que você não acha um fodão de parkour fazendo no YouTube aí, cara. Eu concordo, isso foi algo assim que tu vê que é difícil de fazer, mas não é impossível. Não é impossível, é, cara, pô. Ah, tu vê cara fazendo coisa inacreditável aí na rua, aí nesses vídeos que a gente vê no YouTube, qualquer outro site aí que tem foto, Walker e o Le Parkour, velho. E outra, tu vai fazer uma adaptação do game do Prince of Persia e você tirar o elemento que mais chama atenção no jogo, né? De repente, realmente não ficaria legal. Eu achei legal o destaque que eles deram, né? Se fosse pra tirar o parkour, aí ia ser feito uma adaptação do Prince of Persia do Mega Drive. E é aquela coisa toda em 2D, sabe? Eu não entendo, cara. Esse pessoal que reclama... Os elementos do jogo estavam presentes no filme, sabe? Talvez a história tenha sido muito desvirtuada pela questão de ser um filme. Mas, pô, cara, as lutas, as cenas em slow motion, o parkour, todo a coisa do stealth que tem em algumas partes do jogo, tudo isso tava no filme, sabe? Eu acho que não tem do que reclamar. Pô, tem até aquelas cenas que ele, tipo, entra num salão, aí vai passando por todo o caminho que ele vai ter que percorrer até chegar em tal lugar, sabe? E outra, né? A gente tem um bônus, porque a Gemma Arterton nesse filme tá um espetáculo, né, velho? A graça. Tá uma teteia, né, velho? Tá uma teteia. Mas não vale nada, né? Sem vergonha. Tá bom o negócio. Pense o que quiserem, mas vale a pena sim, cara, assistir o Prince of Persia aí. É um filme legal pra caramba de se ver. Se você jogou o jogo, eu acho que você vai gostar mais do que se você, pra quem não curtiu a série, né, das areias aí. Até quem não jogou, saiu da sessão adorando o filme. É um filme bom de modo geral, sabe? É um filme legal. Não é nada assim, ah, meu Deus do céu, Oscar, Palma de Ouro em Cannes, sabe? Qualquer merda. É um filme que diverte, é um filme bom, cara. É um filme legal. É, porque no ano passado, né, a galera pintou muito desse filme, né, cara? Eu acho que especularam demais, assim. E tipo, não é bem por aí, mas o filme é bom, sim. É, eu só não acho que foi todo o alarde que fizeram, né, no ano passado. Porque, cara, a gente viu vários esses documentários da web com o Jerry Bruckheimer, né, mostrando que o barato estava sendo numa escala gigante e tal. Pô, ele mostrou que o filme realmente ele via cheio de pretensões, né? E eu acho que, assim, esse é o único efeito negativo do filme, né? Todo o alarde que fizeram antes. Mas o filme é, assim, bom, vale a pena conferir. É, como a gente já cansou de falar, né? A Disney, toda estreia de franquia, ela não erra. Sim, vale a pena ser conferido. Mr. Anderson, welcome back. We missed you. O Breck Eisner, diretor responsável de fazer uma refilmagem dos filmes do Snake Plissken, ele deu algumas declarações sobre o andamento do projeto. Ele está envolvido ultimamente com A Epidemia, né, que é um traz de volta um clássico do George Romero, que o nosso amigo Guizão tanto adora, que é a chave para o sucesso da nova versão de Fuga de Nova York. Está no esforço entre o diretor e o ator que vai fazer o papel principal. O que ele tem em mente é o Timothy Olyphant, que foi conhecido pelo papel no vilão do Duro de Matar 4. E ele também fez o Agente 47 em Ritmo. Foi um filme muito criticado. Os outros rumores é de que Fuga de Nova York chega no cinema em 2012. Eu acho legal pra caceta. É um herói das antigas, né? E o Snake Plissken, pra quem não conhece, é personificado aí pelo Kurt Russell. Fuga de Los Angeles e Fuga de Nova York. São filmes... Cara, são filmes, pra mim, né, de categoria B, velho. Mas são fantásticos, velho. O cara perseguiu um Cadillac com uma prancha de surf e uma onda no meio da cidade, velho. Impressive. Impressive, cara. É o tipo de coisa que você realmente não está esperando, né, cara? Cara, é tão absurdo o filme que é muito bom, cara. Eu sou super fã dos dois filmes. O primeiro, o Fuga de Nova York, realmente ele é datado, né, cara? Ele tem aquela ação do começo dos anos 80, meio com falta de dinâmica e tal. E realmente eu não sei se compensaria fazer um remake do Fuga de Nova York, ou se compensaria de repente fazer um filme novo, né, cara? Um filme novo da franquia. Aí criado pelo John Carpenter, né? É, eu acho que vale a pena você reinventar, né, cara? Com os elementos e tal. Pô, porque os primeiros filmes são insuperáveis, né, cara? Isso é muito bom. Eu acho que o grande problema dessa década, cara, é que a gente tá cercada de tanta b... que a galera perdeu a referência, velho. Então vão buscar os elementos de quando o cinema realmente funcionava, cara, que era os anos 80 e tal, cara. E algumas estão acertando e outras não, né? É Fuga de Nova York ou Fuga de Los Angeles que o vilão é um Che Guevara genérico? Fuga de Los Angeles, cara. Fuga de Los Angeles. fuga de Los Angeles, cara. Ah, é. Puta merda, mano. Muito animal esse filme, cara. Eu tenho até trilha sonora dele aqui, cara. Esse filme é demais, cara. Nossa, é muito. É forçado no último limite, cara. Mas é muito bom. Se vocês querem conferir só pelo bizarro, né, cara? E tem vários. Tem os lances da Asa Delta, né, cara? Nossa, aquele basquete hardcore lá. O cara jogando basquete pela vida, né, cara? Olha que ele vai falar com o bandidão lá, cara, o vilão bandidão, que é, virou mina depois. Puta, demais, cara. Para as pessoas que gostam de jogos de verdade, como Metal Gear Solid, foi daí do Snake Plissken que o Snake do Metal Gear Solid 2 foi inspirado. Kojima fez uma homenagem e botou um personagem, botou o Snake idêntico ao Kurt Russell. Os mullets e tudo mais. Impressionante. Sabe que esse filme pra mim, cara, sabe, ele tá igual, assim, no mesmo nível do Sobrevivente, cara, do Schwarzenegger pra mim. Nossa, meu, aquilo lá é uma bosta. Ô, cara, não fala assim, pô. Não. Eu assisto pelo bizarro, eu acho bom. Mesmo sendo uma bosta e tal, mas, porra, é muito da hora, cara, que nem Sobrevivente, Comando para Matar, sabe? É um filme ruim demais, cara, mas você assiste porque é um clássico, você cresceu assistindo aquilo. É foda, né? Na época que os filmes eram feitos sem consultoria nenhuma, né, velho? Não, cara. O nego pegava duas M60 debaixo do braço e saía metralhando o exército inteiro, né, cara? Porra, meu. O cara pegava uma Gatling Gun. Quanto pesa uma Gatling Gun de cinema? É 1 quilo. Ah, então vai. Agora de verdade deve pesar 2. Bota uma em cada braço aí, acabou, sabe? Porra, velho. É mais ou menos no esquema do Ben Stiller no Trovão Tropical, né, cara? Que... Puta merda. Realmente, cara, esse filme, se sair, eu vou ver, cara, mas acho que nada tira a graça dos filmes originais, né, cara? Que nem esse esquema que a gente comentou. Tem um trecho, né, do Fuga de Los Angeles, que um dos vilõezinhos, né, que por algum acaso é o Steve Buscemi, ele escapa do Snake num Cadillac, né? O Kurt Russell acha nada mais, nada menos que o Peter Fonda, cara, na rua, com uma prancha de surf, esperando uma onda invadir a rua, velho. Por que não, né, cara? Por que não? E a onda chega, cara, e leva eles na moral, velho, na boa e tal. E o legal também é que a onda, ela não sai, né, do canal que ela tá, né? Pô, sabe o que eu acho mais da hora? Porque o Steve Buscemi tá dirigindo o Cadillac na boa, sabe? Aí ele olha pro lado, tá o filho da p*** surfando do lado. Ai, olha, mano, vale muito a pena aí, galera. Vocês assistiram, cara, devem assistir Fuga de Nova York, Fuga de Los Angeles e de quebra levem o Sobrevivente, cara. São 3 filmes que vocês vão comentar, porra, vai estar guardado na memória de vocês pra sempre. Eu fiz questão de ver no cinema, eu acho que só passou no cinema porque o cara não tinha noção de quão ruim que era o lance, né, velho? Pô, velho, eu quase levantei, aplaudi de pé, gritei Viva Rei, o caralho, velho. Muito bom. São coisas que só os anos 80 fazem pra você, né, cara? Televisão. A gente falou semana retrasada aí, né? Walking Dead, que vai estrear em outubro, né? A gente mostrou aí um vídeo sobre como se portar como zumbi, algumas imagens da maquiagem. E agora saíram algumas imagens da série, né? Até de locação, assim, no cenário, a interpretação deles no cenário. Então, foram 3 imagens aí, né? Uma dos mocinhos aí, um do zumbi e outra de algum produtor, sei lá o que é, cara. Ela vai ser... A série vai ser fiel ao que é os quadrinhos, cara? Eu acho que sim, né, cara? Porque eu vou te falar, se for a metade do que for os quadrinhos, velho, vai ser, meu, muito foda. Vai ser sangue em todo lugar, né? Eu comecei a ler faz pouco tempo o The Walking Dead, cara. Eu li, tipo, 20 edições em um dia só, sabe? Lembrando que são 73 edições, né? Edição completa do Walking Dead. Até agora, se não me engano, foi lançado 73 edições aí. Uhum. Cara, muito boa a revista, cara. Muito boa mesmo, cara. Ela, tipo, ela te passa mais ou menos o clima de um filme zumbi, né? Aquela aquela tensão toda no quadrinhos, cara. É muito foda. É a primeira vez que eu pego alguma coisa da Image Comics, cara, e me agrada, sabe? Uhum. A série, né, é criação do David Darabont, que é diretor de A Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade. E também no elenco tem Andrew Lincoln, John Bernthal, eu nunca falo esse nome direito, cara, nunca. É, Jeffrey Dimon, Sarah Wayne Callis, Laurie Holden, Steven Yeun e Michael Hooker. Bom, aí a gente vai deixar no post algumas imagens, que são imagens, assim, não mostram muita coisa, né, mas dá pra ver um pouquinho do clima, né, da série. Dá pra ver a maquiagem, tá foda pra caralho. Porra, cara, eu acho que todo o orçamento dessa série foi pra maquiagem, bicho. E não é, se você vai fazer um filme zumbi, cara, é complicado, cara, porque toda vez que você tem um ataque de zumbi, é um zumbi diferente do outro, cara. São detalhes, sabe, diferentes de um do outro. Não é que nem o último Resident Evil, que uniformizou. Ele usa agora o zumbi default, né, cara? É, mas não, cara, a produção, em termos de maquiagem, pelo menos a gente vê que vai ter nível cinematográfico, cara. Vai, palmas aí pra quem desenvolveu a maquiagem do... quem tá cuidando da maquiagem do Walking Dead, cara, porque é o que vai vender a série também, né, cara? É a qualidade dos zumbis, porque, pô, você faz uma série de zumbi e não investe no zumbi também, toma um... Apesar que eu, quando eu comecei a ler o quadrinhos e tal, me deu muita impressão, sabe? É, eu não sei quem que copiou quem, cara, mas é nítido que me deu muito aparecer, sabe, o primeiro extermínio, o cara que acorda sozinho no hospital, sem ninguém na cidade, e de repente acha um bando de zumbi e tem que fugir sem saber o que tá acontecendo, mas aí pra diante, cara, só tende a melhorar a história. Eu não sei nas últimas edições, né, cara, mas eu já li 20 números aí e não tenho falar mal de nenhuma das edições. Cara, só digo uma coisa, eu só tô esperando o ataque dos zumbis acontecer, tô esperando assim, acorda todo dia e falo, hoje vai acontecer o ataque, e não acontece, cara, fico triste porque não acontece a invasão zumbi, sabe? Aguarde, vai acontecer em outubro. O Guizão gosta tanto dessa porra que ele tem até pôster do Jorge Romero pelado no quarto, cara. Tem, tem uma cuequinha dele, cara. Cara, eu já li, já vi tanta coisa, cara, que eu cansei de ter pesadelo com zumbi, cara. Ah, eu não aguento mais ver em filme não poder esmagar a cabeça de um zumbi, cara. Porra, sabe? É tu poder ligar o foda-se mesmo, sabe? E não tem essa de você sobreviver, é você morrer mais tarde, só isso. Você só adia, né? É, só não tem. Não tem salvação, sabe? É ver até onde tu vai. O esquema Left 4 Dead total, né? Pois é. Tô dando um pouco o que a gente comentou no começo do cast aqui, cara. É, o problema de zumbi é o mesmo problema do sabre de luz, entendeu? O zumbi, cara, é o sabre de luz dos undeads, tá ligado? Porque é o seguinte, cara, você pode estar tá lutando e matando e enfrentando todos e não sei quem, chegou um por trás, mordeu o seu mindinho, velho, do pé, você tava de chinelo. Acabou, cara, fudeu. Mas aí, cara, eu até tava conversando com a minha namorada esses dias, que a gente até gosta. Uma coisa que eles não... essa parada da infecção, sabe? Serem infectadas pelos zumbis, sabe? É porque, por exemplo, às vezes o cara tem um puta de um corte no peito, sabe? E fica lá dias pra se transformar num zumbi. Aí o cara tem um arranhão, velho, na unha, sabe? E o cara não dá 10 segundos de transformar em zumbi, sabe? Acho que eles deveriam padronizar isso, cara. Ah, cara, mas ele vai... Mas tem um padrão. Baseado na importância que você tem no filme, cara. Ah, exatamente. Porque o primeiro Resident Evil, cara, mordeu, fudeu, entendeu? Mas a porra do zumbi mordeu a Michelle Rodrigues no começo do filme. Foi virar só lá no final. Só no final. E toma spoiler na orelha. Mas é... Ah, não. O cara que reclamar de spoiler de Resident Evil 1 vai tomar no... né, cara? Porra, tem 10 anos já, cara. Tem cara que reclama spoiler de Poderoso Chefão, velho. Vai lá saber, né, cara? Mas essa é a grande verdade, cara. Eu estranhei porque teve... Porra, tá certo que aquele namorado genérico da Mila Jovovich no primeiro filme, ele foi mordido pelo linguarudo lá, como que chama a criatura? Licker. Pelo Licker, é isso. E, meu, ele virou em questão de segundos, velho. Agora, pô, tem outros personagens, o cara do elevador, o amigo da Michelle Rodrigues, por exemplo. Pô, se transformou muito antes dela e foi mordido no mesmo tempo, na mesma hora. E detalhe que ela tinha tomado a vacina ainda por cima, né, cara? Isso, tá pra tu ver, né, cara? E tu não sabe quem é mais filha da puta, se é o vírus ou se é a Michelle Rodrigues, cara. So I think I'll stay where I am. Civilization, I'll stay right here. Miscelânea. Agora não tem como esconder que você tá num site pornô. A ICANN, a corporação que coordena os nomes dos domínios de internet, acaba de aprovar um domínios.xxx, exclusivo pra site pornô. E não é do Vin Diesel. Não, ainda bem, né, cara? Só qualquer site xxx tem o Vin Diesel, pô, pelado assim. Ou o Ice Cube, né, cara? Agora eu quero ver aquele fio que tá ali no computador do pai ter uma porrada de link com pontos XXX. Quero ver como é que ninguém vai explicar isso. Nível, meu parceiro. Cara, não, óbvio, né? Vai ter que ser muito difícil não apagar a história. Mas, porra, velho, agora assim é. Como se site pornô já não tivesse nome sugestivo, né, cara? Site da Aninha, Point da Taria. É, realmente, com os nomes desses fica bem nítido. Mesmo que fosse. Agora, tipo, do caso da putaria.com, ah, então tudo bem, tranquilo. Agora não, ah, não, caso da putaria.xxx. Opa, pera aí, tá vendo o site da putaria? Agora sim fica nítido, né? É. Ah, cara, não tem muito o que falar, mas eu queria comentar sobre essa notícia que agora não tem jeito. Molecada vai estar tá com. Quase não pegar molecada cupom na mão e eles não vão ter como se explicar, cara. E outra, às vezes nem vai pegar, né? Porque você já limitando o XXX no domínio, fica mais fácil de barrar, né, cara? Porra, né, cara? Apesar que tem que ver se isso vai ser obrigatório, né? Site de conteúdo adulto e tem XXX, senão vai continuar. Ah, cara, provavelmente vai acontecer, cara. É, porque, tipo, que nem comenta aqui na notícia, né? Hoje a gente encontra todo o .org, o .com, os domínio.net, né? E pornografia, velho, tudo é que nem falam, né? A internet foi feita pra pornografia. Se alguém usa outro conteúdo, foi adaptado. Então, mas esse é o espírito da coisa, cara. Você colocando, limitando o domínio ao XXX, cara, fica fácil de barrar o conteúdo, né, pra certas faixas etárias aí, digamos que não preparada pra curtir o Beatles, né, na sua mão e tal. Mas, assim, pô, pros pais isso daqui vai ser uma maravilha, né? Pros punheteiros aí, abaixo dos 18 anos, vocês estão fodidos, velho. O negócio vai ficar no 5 contra 1 e na imaginação. Como era antigamente, né, cara? Na época da punheta moleque, camarota... A punheta travessa, né? Ele tem inocente. É, peça de ouro. Nossa, vai ser um pisso, né, velho? Já que o assunto é punheta, sobe a vinheta. Momento Sofá. Momento Sofá dessa semana, uma mega compilação aí das totosas da Copa, né? Sessão bola cheia, né? Ou bola murcha, né, cara? Porque tem gente que vai terminar aqui sem um pingo de sangue, né? Vai ficar segurando a trave, né, cara? E vai cometer um genocídio foda. É, tem gente que vai entrar pro ralo do banheiro, cara. Vão reger seus herdeiros com mão de ferro, né? Com a mão peluda. Então quem quiser acessar aí, as torcedoras aí... Mão de ferro peluda. Mão de ferro peluda seria uma mão de bombril? Meu Deus do céu. Mil e uma utilidades, né, cara? Entre, né, cara? Mão, mil e uma utilidades. Mano, então tá, vai estar no post aí, né? O link pra compilação aí das mega gostosas torcedoras de várias seleções aí. Algumas a gente ignora, né? Outras a gente expõe. É, várias seleções matando no peito, né? Entendi. Só pra constar, eu trouxe pro Paraguai desde pequeno, tá? Ai, caraca. Bom, e aproveitando a dica do nosso ouvinte, vamos começar a fazer mais isso. Estamos disponibilizando aí link pra imagem da Mulher Maravilha, personificada pela atriz, né, de filmes adultos, agora com no domínio.xxx, né, que faz a Mulher Maravilha, que é uma maravilha de mulher, né, cara? O único problema é o cenário, né? Essa fotinha no quintal é foda, é foda. Mas eu posso te falar que na terceira foto eu vi até estrelas. É que nem aquele ditado que diz, né, onde a bunda não falta. Vou falar que o momento que eu faço essa semana aí tá caprichado, ó. O pessoal vai se matar aí, né? A gente quer tirar o corpo fora, dizer que... com certeza, na situação... Meu corpo tá longe, tá? Vocês vão ter que achar o corpo fora mesmo. Tá de brincadeira com tudo. E principalmente da frente. Bom, e essa foi a 50ª edição do Nerdrops. Quem diria, hein, Guizão? 50 semanas de Nerdrops. Tá louco, hein? Nós queremos agradecer a presença do senhor Fernando Rosa, vulgo Codoji. Tem jabá pra fazer, Codoji? Não tem jabá, não. Tá namorando? Não tá falando que tá solteiro e nada, né? Não, namoro. Mas eu cozinho bem, tá? Você que quiser abrir um restaurante aí, ó, já contrata o senhor Codoji. Se alguém for dono de restaurante, quiser me bancar a faculdade de gastronomia, estamos aí. Pode entrar em contato com o meu agente. Ferve uma água como ninguém. Faz um miojo de estrelas. Bom, senhor Codoji, respeitando a nossa... como tirando as palavras do senhor Polar, sacrossanta tradição, peça sua música. Pedir uma música, cara? É, olha só. Por favor, não diga. Ah, tá. Já falou. Então bota aí Iron Maiden, Howled by the Name. Caraca, isso daí é só pra compensar o programa passado, né? É, Justin Bieber, meu Deus. Beleza, fique aí com a música do Codoji. Lembrando que sugestões, reclamações e colaborações para o Momento Sofá, mande para nerdrops@nerdrops.com ou .com.br ou pelo mais tradicional aí, o nerdrops@gmail.com. Até a próxima. Um beijo na bunda. Ô, garoto, agora tá ótimo. Né, porque assim, às vezes quando eu tô em conferência com o pessoal, o meu áudio, se tem várias pessoas falando, ele não vai. Quando eu for comentar alguma coisa, provavelmente vai ser quando todo mundo estiver quieto, sabe? Uma coisa meio tímida, então, seu Skype, é isso? É, vai ser uma coisa... É porque tô há 3 meses sem pagar, né, cara? E acho que eles estão começando a sacanear. Isso pode ter alguma relação, realmente. Só 3 meses sem pagar o quê? A conta da internet, né? Ah, bom, achei que era o Skype. Falei, ué, não paga o Skype desde o começo? Porra! Os caras estão vendendo até Skype lá em Floripa, velho. Orkut, MSN, os caras estão vendendo tudo. Ô Kodojo, você tá pagando quanto no NerdDrops aí? Por enquanto, tudo bem. Então só evita soprar no microfone, tá bom, né? Aí é que tá, então, tipo, peraí, deixa eu colocar uma meia no microfone. Tá gravado isso, cara. Eu vou meter a camisinha no microfone.